cabeça e a razão. Tem um coração bem melhor que não tiver. Este coração não consegue se conter ao ver tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, passevando por esse amor pra te encantar. Passa a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua. Sacia esta loucura dentro de ti. Você está ouvindo? Banda CD volume 4, Barzinho ao vivo. Canta coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha coração, não te enchas de amargura. Este coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas e amor pra te encantar. Passa a noite em claro dentro de ti, o peixe vai enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura.